Bem, antes de mais, o mais importante para nós, de facto, dentro daquilo que é a estratégia que a Altice tem em Portugal, é o conceito da proximidade. E, portanto, para nós é fundamental que, além dos investimentos que fazemos de uma natureza comercial, que no âmbito da nossa infraestruturação do país com fibra óptica, estejamos também próximo das regiões que, por outros, têm sido esquecidas. A Altice Portugal é um operador nacional, assume-se como tal, e, portanto, identificámos aqui a região específica da Serra da Estrela, nestes 6 concelhos: Oliveira do Hospital, Ceia, Gouveia, Manteigas, o Fundão, e portanto nestes concelhos, e também a Covilhã, e nestes concelhos efetivamente nós procuramos agora com esta infraestruturação trazer as autoestradas de informação. Acreditamos que ao fazê-lo estamos a contribuir também para o desenvolvimento das economias regionais, para a captação do investimento, a fixação das populações e com isso obviamente o combate à desertificação. E portanto esse é também o nosso contributo de proximidade para o desenvolvimento da economia do país e esse é também um dos vetores-chave da nossa estratégia para Portugal.